Gol no 941, o controle? Receptor da 941. Está sob vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, pro 040, seu limite é o curso do localizador, é o número 4 na aproximação. Esquerda 040, limite ao localizador, como número 4, centro 941. Só confirmado é o Juliette, India Zulu. Sete, mantenha o nome o pé, Juliette India Zulu, informa o tráfego do Victor em Juliette prosseguindo para o mesmo destino. Frequência livre, Juliette India Zulu. Victor em Juliette autorizado a sessão para 1500 inicialmente. Salvador, F7, 741, posição 2, pronto da puxa. Autorizado, personagem, contato, 741. Chamo, vem na proa da rotatória, Romeu Papatango. Sim, proa da rotatória, voa o Romeu. Plan 3660, desça até 3000 pés, ajuste padrão. Padrão 3000, plan 3660. Zona 44, vetoração para sequenciamento, número 5 na aproximação. Curve à esquerda pro 035, limitado pelo localizador. Esquerda 035, limite ao localizador, 3044. Gol no 941, redução para 2209. Gol no 941, redução de velocidade 2209. 220 no 941. Até o meu Fox Lima, frequência livre para a coordenação, mantém condições visuais 500 pés. Precisa acelerar o motor, acelera mais ou menos a partida. Visual com Cairo Lourenço. Acelerar o motor acima da marcha mesmo, para dar partida no motor. Ok, tem que coordenar com a sua própria equipe de solo, ok? Coordena com a equipe de solo que está realizando o push, reporta para o táxi, né? Coordenar, botará para o táxi, não informa. Trip 5267 para pushback acionamento na posição 1, não. É o número 2 do setor, mantém posição, 5267. Mantém posição para o número 2, bravo. Solo 5728. Objeto 728, Recife 330, nível autorizado, via Previsco 58, decola pista no zero, curva à esquerda. Saída PUC Transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5116, objeto 728. Autorizado Recife, nível 330, operando 58, decola pista 10, curva à esquerda, sentido da PUC Caju, 5116, é o transponte 198, controle 5728, está no trigger número 5. Está correto, ponto push, 5728. Batalha. Salvador, boa tarde, P3193, para autorização, quem tiver informação mais. Deixa para 070. 070, chegada na área do 96. Leida, Sérgio Israel, Leida, após Bidev, controle 119, decimal 8. Após Bidev, confirmando, prossegue na Upper November 857, seguro, apêndulo 16, grupo, apêndulo 14. Controle 119, decimal 8, aciona 5120. 7. Ok, autorizado para o Galeão, 3193, o voo, 1380, decola com curva direita, saída da El, com BDEV e até a BDEV, depois da P9857, Porto Seguro, seguro até Julunameia, transponder 5120, controle no 9.8.3.3. Tá correto, confirmando a posta da El, voa Leda, após Leda, BDEV, reporta para o espectro 9.3.1.9.3. Foi para a El Leda, após BDEV, sim. O meu plantão sente, prossegue final, chame 3 milhas fora para um possível 360. Para informação, nós temos um banho da Gol e que tem dois instantes interceptará o final da 10. O meu plantão, ciente do tráfego, reportará 3 milhas da final. Campos 19, decola 10 esquerda, Momo Frost 18, 19, 8, 5125 no transporte, o 6721. É só controle que é 119.8, reporta pushback acionamento da 31. É 19.8, controle, não vai reportar para pushback acionamento no 06. Alô, Salvador, FGET 6741, pronto para o táxi, AB143, autonomia de 4 horas e 10 minutos, no Telecom. Vai 741, livre táxi à direita, ponto de esperadão no 02, 118, som 612, que nega 1013. Autorizado táxi, ponto espera da 10, ponto espera chama a torre na frequência 11860, ajusta 1013. Correto, 572. O 35267, autorizado para o espectro acionamento, reporta aqui. Autorizado para o espectro acionamento, reportará para o táxi. Sete, frequência livre, coordena com o tráfego à sua esquerda, Victor Edilete, tem um bom pouso. Zero, a informação indicada. 200 para 170. É, informe estabilizado e reduza para aproximação. Tráfego à sua frente 7 milhas é um Boeing 737. Está acompanhando o tráfego da 3. Colono 754, torre 18.6, tem um bom pouso. 18.6, colono 941 para o localizador, direita para o 120, informe estabilizado. 120, confio o resto. Informe estabilizado, Gol 941, desça para 2000. Para 2000, reportagem estabilizada, mamado 41. 3144, novo limite, radial 290 de Salvador. Radial 290 de Salvador, 3144. Pelo 3, conto na aproximação, aguarda pista livre, banco da EBJET tomando posição para iniciar a rolagem de cabeceira no 0. Afirmativo. Para informação de tráfego, tem um Carioca, 5 milhas setor norte, aproximação pista auxiliar, porém vai aproximar a sua retaguarda, quem não vai interferir nessa aproximação. O Romeu Papatango na escuta? Romeu Papatango na escuta. Ok, dá presente, faça um 360 curto pela esquerda, apenas para evitar pulso simultâneo com o bang da Gol na final da 10, ok? 360 curto, tem um aeroporto logo em seguida da guarda. O meu patrão para um 360 curto na final da 17 e informará novamente na final. Center. 3144, aprovação financeira. Pode voar pro 040. 040 autorizado, mas mantendo o limite da radial 290. Redução para 170 nós, trip 5, o TAM 3144. Afirma aqui, 170 nós, traga aqui 040, limite de duração. Sensor e visual, TAM 3660. São 3660, complete a aproximação, torre 18.6, tem um bom posto. 18.6, obrigado. 754, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, com 11 nós. Livre pouso, gol na 754. Objeto 6741, 954, decola 198, o controle, bom voo. Da 3944, direita, proa 150. Direita 150, 3144. Posicionar, ponto toque. Posicionar, ataque, 150. Da 6741, da web, contato radar, decolagem, voo Ileda. Subiu para o 340. Voa Leda, sobe ao 340, objeto 6741. Edson Romeu, Papa Tango. Romeu, Papa Tango, provetorizado 117. Doutor, 3660. 7 milhas, Boeing 737-800. Invertido nesta proa, intercepta destra 2344. Irmão, abaixo pra lá. Vale a pena a pista livre, então. Vai. 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil padrão, louco, até no solo 55, livre direita, chama solo 121, 19. 1219, vou no 7, desculpa. Ataque com 7, 9 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Galeão. Autorizado, ataque está à direita, ponte operação 91, 1 no 8, com a minha dúvida, 13, o Triplicico 2. 18 e meia, quando pronto, autorizado, táxi via Índia, alvo 352, 67. 44, tem a pista ali. 3144, completa final, aguarda transferência de comunicações. Aguardando, com velocidade recomendada, hein? 170, conforme solicitado. Ok, está batendo então 70. Gol no 600, vetoração para sequenciamento, o via esquerda proa 010, limitado pelo localizador. Desça para 3000, ajuste padrão. Queda 0 no 0, limite localizador, ajuste padrão no 600. Romeu, Índia, Novena Alfa, confirmando o corredor forte. Novena Alfa, autorizado Salvador Salvador, no meu pé, golpe no 7 com a esquerda, corredor forte, controle 119, decimal 8, aciona 0136, Índia, Novena Alfa. Decola de imediato assim que é autorizado? Assim funciona. Agilizando manobras ali, mantém a guarda presa na pista livre, informa o banho da Gol a 1 milha para o externo aproximadamente. Gente, 4, acionamento táxi 1862, índio número 9. Juliette, portão 04. Ou Índia, obrigado. 7564. Repetição 3660, obrigado. Passa tudo, obrigado. O trip 5267, o vento no 20 graus, com 29, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, trip 5267, obrigado. Autorizado, intercepto para o cruzador e desça para 2.000 pés, autorizado a final. 2.000, livre localizador, zona 60. Fim de novembro, alfa 44, após quando pronto para o táxi. Tango Tango, vou ir na Prode Duna, desça para 2.000 pés, autorizado a final de leste, vai seguir tráfego da Gol, Bug 737. Direto Duna para 2.100, o Alfa 37. Patrão Salvador, MZ-6741, solicita Prode Eudes. Rodando com Recife, 6721, frequência 1251 e alternado no 3325. 1251, MZ-6741. Gol no 941, tá na frequência de controle? Passou externa 941. 941, chame torre 18.6, tem o pouso. 18.6, onde é? Série 2, 230. 3.60, ingresso à Índia, portão 02. Ingresso à Índia, portão 02, tá? 3.60. 100 graus com 1 no 4 nós, 14 nós. Repouso 1-0, vou 9-4. O tráfego que chamou anteriormente voltou a 3-1-4-4. Positivo, 3-1-4-4, está 1,5 milhas do externo. Baixou, tá bom. Afirmativo, tráfego já avistado, continua sua produção. Aproximação, aguarda atrás da pista livre. A última entrou no 0-1-3. Guardando pista livre, está 3-1-4-4. Meu Deus, 1-3-9. Confirmando torre 18.62. Salvador, boa noite, bom dia, Web 5728, boa tarde. Boa tarde, Web 5728, mas é um bom espalho, beleza? Lateral, 1044, tráfego avistado, vento no 20 graus com 15 nós, altímetro no 03, livre pouso, pista no 0, tá 3144. Livre pouso, tá 3144. No 600, chame torre 18.6, tomou pouso. 18.6 no 600. Dois Salvador, voo no 600, passando Duna visual. Voo no 600, quanto na aproximação, altímetro no 03, reposte passando marca 2 externo, baixar de trabalho. Passará a fibra contra enxacado, vou na 600. A 3804, modelo Identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Salvador, o passarinho do 2230, está com 36 no POD, 3 horas de autonomia, antena. Antena aqui, Salvador, para o táxi. Autoridade táxi, Juliette Alfa, Monte Perdão, 02118-62, que liga 1013, passarinho 2230. Beleza, tchau, também 13, Ponte Pera 186, obrigado, Tejão. 4861 da ABT, autorizado descida para 2 mil pés, ajuste padrão. 2 mil, ajuste padrão, ABT, potencial. 4861-234. 0 graus, 149, sem livre decolagem, pista 0. Livre decolagem, 144, livre táxi Alvo, a porta antes da Juliette. Alvo antes da Juliette. Em de November Alfa, reposte no posto para táxi IOT, com altímetro no 013. Afirmativa, aguarda a presença da pista livre. Mandado 600. No 600, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus com 14 nós. Livre pouso no 0, vou na 600. Decolada 06, chama o controle 398, bom voo. Obrigado, senhor, até a próxima. São 07. Médico, então 07, são 9 da frente. 3144, taxia Índia, botão 03. 03. Cone alternado no 3325. 351 3325 5267, bom dia. Bom voo. Até 2 mil. Até 4861, complete a final ILS. O senhor tem condições de manter indicada até Duna? Sim, até Duna, passando já. Certo, mantém até Duna, agora transferência de comunicações 4861. Não. O 3566. Identifique, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Então, 3804, desça para 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil pés, então 3804. 106. Autorizado, Alfa Juliette, 011. Estabilizado, Alfa. Tá Tango, Tango, chame Torre 18-6, tem uma pouso. Obrigado, bom dia. Sou eu, Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, repondo, passando externa, baixada travada, 1003 no altímetro. Passarei 2230, decolada 09, 198 o controle, bom voo. 098, TJ. Flexionamento no 06, WM721. Autorizado, flexionamento, destino livre a entrada do portão 62, 721. Tem livre posicionamento, livrando a entrada do 62, vai chamar o táxi do 671. Para o 260, 2230. Só tem que ser o aeronave no mesmo já solicitou push. Observar quando mesmo livrar na autorizado tá o cliente. Quatro, Campina Grande, 300 no nível autorizado, via P. Whisky 1-0, continua, eu peço 1-0, decola a pista 1-0, curva esquerda, sai da PUC, transição Zipar, controle 1-1-9, décima 8, acena 5-1-2-0. 2-0, no trem baixo é caso, Alfa Tango Tango. Estimativo Alfa Tango Tango, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-2-0 graus, com 10 nós, 120 com 10, o altímetro 1-0 no 3. Autorizando, pouso 1-0, Tango. Após pouso é o 3, o Fátio. É o 3. 7. 4. 9 do GED. Confirmando o correio do posto. Firmar a intenção de voo, correio do posto. 9 do GED. Objet 5728, chame agora Recife, 12545 e alternado 12685. Copiado, F5728, obrigado, já volto. É. 3804, redução para 2109, para 3804. Reduzindo para 2109, para 3804. Correto, isso a bordo, 44, funcionamento e táxi, torre 1862, Alfa Vitor. Afirmativa, reposte com o plano para o táxi Alfa Victor Juliette, altímetro 1-0 no 3. Afirmativa, em November Alfa Lima, tem captura 1-7.